Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aberto de interatividade da UFSCar, tenho o prazer de convidá-los para ouvir, a partir de agora, a radiodramaturgia Verdades Inventadas. Liberte sua imaginação e abra seus ouvidos para participar das aventuras de Laura e de suas experiências imaginárias. No episódio anterior, Laura fica desolada com as dificuldades que tem passado por causa de seu braço quebrado e resolve que quer voltar no tempo. Ai, que chato. Não tenho nada pra fazer. Minha mãe só volta mais tarde e tudo parece que tá dando errado. Perdi o jogo, fiquei de recuperação e ninguém me dá atenção. Tudo culpa daquela mangueira e desse meu braço quebrado. Ai, que ódio. Se eu pudesse voltar no tempo... Para tentar resolver seu problema, ela decide que precisa encontrar Albert Einstein. Einstein, é isso! Eu tenho certeza que aquelas teorias da relatividade devem ter alguma coisa a ver com viagens no tempo. É, mas antes eu preciso encontrar o Einstein para saber como ela funciona. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tô tão sem imaginação hoje. Será que isso vai dar certo? Bom, vamos ouvir. Vamos ver o que encontro aqui. Albert Einstein nasceu na Alemanha em 1879. Ganhou um Nobel em 1921. Relatividade geral, relatividade restrita... Nossa, mas parece tudo tão difícil, tão relativo. Como é que eu vou conseguir viajar no tempo assim? Chave? Isso. O tempo e o espaço. Einstein! Por certo. Você não queria me encontrar? É, eu queria sim. Nossa, que prazer. Sabe que mesmo sem entender muito bem as suas teorias, eu sempre te admirei muito. Mas é que, sabe o que é? Eu tô com um problemão. Esse braço quebrado tá me metendo em cada encrenca. Então eu pensei em voltar no tempo até o dia que eu tava no sítio e caí da mangueira. Ah, só isso. Simples, não? Que bom que você acha simples, porque pra mim parece muito complicado. Como eu ainda tô no ensino médio, eu não consigo entender nada dessas suas teorias de como tudo é relativo. Quem sabe com uma viagem no tempo eu não consiga te explicar. É exatamente isso que eu quero. Eu quero viajar no tempo. Mas como, Einstein? Apenas imagine. Afinal, você já está me imaginando também. Ah, e eu também. Ah, era só o que me faltava. Isaac Newton, porra aqui. Foi você quem o chamou? Não exatamente, mas é que ele faz parte das minhas experiências imaginárias, sabe? A gente já se encontrou antes. Vai ficar com a mesma ladainha de que eu estraguei suas teorias e blá, blá, blá. Mas você estragou mesmo. Tinha que inventar aquelas coisas de espaço-tempo quadridimensional? Bom, pelo jeito você já conhece o Einstein, mas, né, Newton? Eu não inventei. Isso era óbvio. Você tá me desmerecendo de novo. Gente, vamos parar. Eu te desmerecendo? Essa sua peruca engraçada já faz isso. E você com esse cabelo espetado, essa cara de maluco, tirando retratos com a língua pra fora? Isso é a aparência de um homem da ciência? Ei, os dois, podem parar. Sou eu que mando na minha imaginação. Ai, ai, mas tá isso, tá difícil. Só você mesmo pra me imaginar junto com esse daí. Ai, Newton, que mau humor. Dá um tempo, vai. É? Depois ninguém sabe porque ele nunca teve muitos amigos. De novo com essa história? Pois saiba vocês que dois, você... Vocês dois, vamos parar já com essas discussões. Nem parecem dois dos maiores cientistas de todos os tempos, parecem crianças. Tia, você por aqui também. Eu tava precisando mesmo de uma ajudinha pra lidar com esses dois. Pois é, Laura. Na sua imaginação eu encontrei um tempo pra vir te ver. E além disso, eu não perderia o encontro desses dois por nada. Bom, como se não bastasse um cientista maluco, agora eu tenho três. E nenhum de vocês consegue me explicar a história do tempo. Eu estava tentando, mas fomos interrompidos por alguém. Ah, mas ainda eu perco a minha pouca paciência. Meu caro Sir Isaac Newton, com toda a sua elegância e seus bons modos de um súdito de Vossa Majestade, peço que tenha paciência e delicadeza de deixar que o Dr. Einstein explique suas ideias sobre o tempo. Por certo, Milita. Mas se ele provocar... Bom, então vamos lá, Einstein. A gente não tem tempo a perder. Vocês alguma vez já tentaram definir o tempo? O tempo é algo muito interessante. É algo meio complicado para definir, mas todos nós, de alguma maneira, percebemos sua existência. Mas uma coisa eu sei, todos sentimos ele passar. Um minuto aqui é igual a um minuto em Tóquio, ou em Barcelona. Exatamente, o tempo é absoluto. Aí é que vocês estão enganados. O tempo não passa de forma igual sempre. Se... só como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Muito bom, Laura. Acho que você já começa a entender. O tempo, embora pareça ser o mesmo para todos, é único para cada indivíduo. É claro que somente perceberíamos isso no dia a dia se nos movêssemos muito rápido. Próximo à velocidade da luz. Velocidade da luz? Isso, Laura. A luz viaja muito depressa. Imagine só, 1.000.000.000 de quilômetros por hora. Nossa, eu nem consigo imaginar essa velocidade. Ou 300.000 quilômetros por segundo. Um raio de luz vai daqui a...